nacional tem o Glauber Rocha. O cinema nacional tem o Tony Ramos. O cinema nacional tem a Sônia Braga. O cinema nacional tem o Homem da Capa Preta. O cinema nacional tem o Brasiliac. O cinema nacional tem o José Vilma. O cinema nacional tem a Via Montenegro. Nacional tem bonitinha mais ordinária. O cinema nacional tem o Walter Ogoguri. O cinema nacional tem o Hugo Carvana. O cinema nacional tem a Nicole Pussi. O cinema nacional tem Amor Voraz. O cinema nacional tem o Nivele de Almeida. O cinema nacional tem o Paulo César Pereira. O cinema nacional tem a Cláudia de Jobert.